Tem o peitão muito grandão, mas quer botada no bundão. Peito é pra amamentar, e ela não tem filho, não. Não me É importa o o tamanho, DJ se ela senta Daniel com a Vídeo. raba. Aqui o grave é forte. Vai cavala, vai, vai. Vai cavala. Não me importa o tamanho, se ela senta com a raba. Vai, vai. Vai cavala, vai, vai. Vai cavala, vai, vai. Vai cavala. Não importa o tamanho, se ela senta com a raba. Não importa o tamanho, se ela senta com a raba. Vai, vai. Vai cavala. Tem o peitão muito grandão, mas quer botada no bundão. Peito é pra amamentar, e ela não tem filho, não. Não importa o tamanho, se ela senta com a raba. Vai, vai, vai cavala, vai, vai. Vai cavala, vai.